E aí, achou que eu não vinha? Mais um que faz barulho, pra mostrar que tá vivo. Clássico e rua igual, terno e mendigo. Batuque à beira calçada e facada no sample. Não é sorte, é fundamento dos ratoeira do centro que só quer cifrão pra alimento, ao contrário do hip-hop. Violenta as estrofe da fonte do hip-hop. Ir além dos que parou nas correntes de prata, ao ser tentado fechar os olhos e lembrar de bambata. Mais que batida e refrão, estimula a opinião, mostrar pros favela que nós é mais que troco de pão. Ter postura e missão, ter história e lição. Já viu o mal de bonecos, pedaço de pau na mão. Salvou pela São Bento e o Decoflex no metrô. Pela honra de um maloqueiro que há anos se preparou pra expor o talento, herança sem dó e sem dor. Trazer de volta a África no toque do tambor. Essa vibe, maloqueiro, doença do rap. O retorno de um verdadeiro falso não esquece. Mas que rima é nossa volta em sã consciência. E os que chamaram de lixo voltou na pura indecência. Essa vibe, dos maloqueiro, doença do rap. O retorno de um verdadeiro falso não esquece. Mas que rima é nossa volta em sã consciência. E os que chamaram de lixo voltou na pura indecência. Essa vibe. Eu sempre fiz o meu vineguinho ganhar as frequências. Ao contrário de alguns, eu nunca quis ser referência. Se a verme faz show, mas não tem vigor, decência. Rato tem flow, mas não tem o que nós tem, que é a essência. Meu coração balança, equilibra tipo gangorra. Um pé em Canaã e o outro lá em Gomorra. Existem dois tipos de amigo em meia masmorra. Os que quer ouvir meus rap, os que quer que eu morra. Tô cheio disso, eu luto pro hip hop. Larga a muleta, me cansei do lixo humano roubar com a caneta. Transformaram menino em máquina, movido a mágoa. Rap traz lucidez e acaba com conto de fadas, negou. Tem morno pra tentar mosca. Tá morto pra arregaçar igual nós. Tem que descer nos esgotos, botar terror na Israel latina e nos caraliza. Homem bomba do mais estraçalha, depois avisa. Essa vibe, maloqueiro, doença do rap. O retorno de um verdadeiro falso não esquece. Mas que rima é nossa volta em sã consciência. E os que chamaram de lixo voltou na pura indecência. Essa vibe, dos maloqueiro, doença do rap. O retorno de um verdadeiro falso não esquece. Mas que rima é nossa volta em sã consciência. E os que chamaram de lixo voltou na pura indecência. Essa vibe. Eu quero ver quem solta a voz. Quem vai correr, quem tá com nós. Quem tá com nós. Quem tá com nós. Eu quero ver quem solta a voz. Quem vai correr, quem tá com nós. Quem tá com nós. Quem tá com nós. Quem tá com nós. Quem tá com nós. Quem tá com nós. Pra que fique bem claro. O ódio é o contrapeso do amor. E quando eu fizer silêncio...